dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um ADM Cast, o podcast do curso de Fundamentos Teóricos em Administração do Instituto Federal de São Paulo, campus Avaré. Quem fala é o professor Gustavo Matarazzo. No episódio de hoje, nós vamos enxergar as organizações como organismos. Para tanto, nós vamos trabalhar essa noção das organizações como sistemas vivos que apresentam diversas necessidades. Falaremos também dos ambientes, da adaptação organizacional e da importância de determinadas condições ambientais. Bom, é importante que fique na nossa cabeça aí que essa metáfora ela tem uma inspiração bastante forte na biologia, nas moléculas, nas células, nos organismos complexos, nas espécies e na ecologia. E isso tem um paralelo para enxergar as organizações a partir dos indivíduos, dos grupos, das organizações, das populações e espécies de organizações e da ecologia social. Além disso, é importante a gente já ter em mente a questão dos sistemas abertos, dos processos de adaptação, dos ciclos de vida das organizações, do desenvolvimento organizacional, das espécies e das relações entre as espécies e sua ecologia organizacional. Então, para dar conta de falar tudo isso, o episódio de hoje está dividido em: primeiro, nós vamos falar sobre necessidades organizacionais. Depois, passaremos sobre organizações como sistemas abertos. E, em terceiro lugar, vamos dar um enfoque bastante especial à teoria contingencial e passaremos brevemente sobre variedades de tipos organizacionais, saúde e desenvolvimento organizacional, seleção natural e ecologia organizacional. Por fim, nós destacaremos as forças e as limitações de enxergarmos as organizações como organismos, comparando-a com a natureza. Bom, então, vamos lá! Bom, ao enxergarmos as organizações como organismos, nós adentramos numa perspectiva de necessidades organizacionais. E assim, nós percebemos que as pessoas que compõem as organizações, elas têm necessidades complexas. Ou seja, nós não estamos falando apenas de pessoas que se mobilizam por causa, por exemplo, do retorno financeiro. Esse é um dos fatores, é mais um dos fatores, mas não é o único fator. Dito isso, os processos de motivação passaram a serem entendidos como a busca por recompensas ligadas às necessidades pessoais. Uma experiência fundamental para se entender isso ocorreu entre os anos 20 e 30, coordenada por um psicólogo australiano que morava e trabalhava nos Estados Unidos à época, chamado Elton Mayo. A experiência que ele coordenou ficou conhecida como experiência de Hawthorne. Hawthorne é um bairro da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e lá havia uma grande fábrica da Western Electric. A Western Electric era uma empresa norte-americana que trabalhava no setor elétrico, bastante no momento, bastante influenciado pelas revoluções que Primeira e Segunda Revolução Industrial, que a gente já viu em aulas anteriores. Bom, dito isso, então, a experiência de Hawthorne, em um primeiro momento, ela tentou relacionar as condições de trabalho, muito relacionadas às condições ambientais de trabalho, e à questão da fadiga. Notem aqui a influência da visão mecanicista. Então, era uma perspectiva de entender ali como que essas condições de movimentos, como essas condições do trabalho físico ali estava relacionada com questões de fadiga. A experiência ela foi desenvolvida durante alguns anos e os pesquisadores chegaram à conclusão que outros aspectos passavam a ser importantes nessas relações, como as atitudes, preocupações e fatores do ambiente social dos funcionários. Bom, então, ao lado dessa organização formal, que a perspectiva mecanicista nos mostrou bastante, surge aqui também a organização informal, né? Que a gente consegue enxergar ela. E ao enxergarmos, nós percebemos que há relações de amizade, interações não planejadas, né? E Toda essa questão, ela deu fôlego para os pesquisadores desenvolverem pesquisas relacionadas com a motivação. O pioneiro disso foi Abraham Maslow, com a famosa teoria da hierarquia das necessidades. Então ele vai dizer que a satisfação de necessidades ela está ligada com uma busca de crescimento e desenvolvimento pessoal. Outros psicólogos organizacionais contribuíram com esse campo de conhecimento, como Chris Argyris, Frederick Herzberg e Douglas McGregor, por exemplo. Entre outras coisas, eles estudaram as estruturas burocráticas, os estilos de liderança e organização do trabalho, como isso afetava essa questão da motivação. Esse conjunto de estudos, ele é base, né, para aquilo que a gente conhece hoje como gestão de pessoas e já foi chamado, por exemplo, de recursos humanos. Então, a gente vê aí a base para isso. Nos anos 60 e 70, várias experiências vieram para demonstrar como era importante trazer os trabalhadores para a questão do planejamento do trabalho e como isso poderia aumentar a produtividade e também satisfação. Bom, então a gente começa a perceber essa relação entre os aspectos técnicos da organização e os aspectos humanos. E aí o Tavistock Institute of Human Relations da Inglaterra, ele deu um nome a isso. Ele chamou isso, nos anos 50, de sistemas sociotécnicos, né? Que mistura essa relação entre os humanos e a técnica, certo? Bom, e aí, para finalizar essa primeira parte sobre necessidades organizacionais, eu vou trazer aqui uma citação da página 48 do livro Imagens da Organização, do Gareth Morgan, que diz o seguinte: o trabalho, na maioria das localidades do mundo, mostra, então, que, ao se planejar ou administrar qualquer tipo de sistema social, quer seja este um pequeno grupo, uma organização ou uma sociedade, deve-se ter em mente a interdependência entre a parte técnica e as necessidades humanas. Bom, um outro ponto que é bastante importante é a concepção das organizações como sistemas abertos. Isso vem, né, dos anos 50 e 60 a partir daquilo que se chamou de enfoque sistêmico. E isso foi bastante inspirado nas ideias de um biologista chamado Ludwig von Bertalanffy, né, da teoria dos sistemas. Essa noção, então, ela tem uma perspectiva de trazer a concepção a respeito do pensamento sobre a relação apropriada entre as organizações e o ambiente. Então, caso as organizações elas queiram sobreviver, elas vão ter que traçar aí, vão ter que desenvolver uma relação apropriada com o ambiente no qual elas estão inseridas, né? Então, essa ênfase sobre o ambiente da organização é uma das marcas fundamentais. Antes, a gente tinha uma visão de sistema fechado, aquilo que a gente chama da porta para dentro, né? Pensava-se na organização da porta para dentro. Essa visão como sistemas abertos, ela possibilita enxergar o ambiente que a organização está. Isso influenciou fortemente aquilo que a gente conhece hoje como estratégia organizacional. Bom... As organizações como sistemas abertos também, elas permitem que seja possível enxergar subsistemas interrelacionados. Então, se a gente vê uma organização como um sistema, os outros níveis dessa organização, eles podem ser compreendidos como subsistemas. Ao espelho da gente entender um corpo humano, os seus órgãos, as suas células, as moléculas, essa visão ela é trazida para se entender a organização e suas relações, né? Isso possibilita, então, estabelecer congruências entre diferentes sistemas, entender os sistemas, entender aquilo que eles se parecem, aquilo que dá para eles trabalharem juntos e identificação e eliminação de disfunções potenciais. Há ainda, né? Isso é ainda bastante utilizado naquilo que reconhecidamente hoje é chamado de teoria da contingência e de desenvolvimento organizacional. Bom, então agora nós vamos falar de forma mais específica da teoria contingencial. Teoria contingencial, os primeiros estudos, eles acontecem nos anos 50, e um trabalho de Burns e Stalker, ele chama bastante atenção. Eles buscam diferenciar dois polos de estilos de administração. Em um polo estaria o enfoque mecanicista, que a gente já viu, e num outro polo estaria o enfoque orgânico da administração. E eles mostraram o quê? Que formas mais flexíveis, elas são necessárias para lidar com ambientes em mudança. Bom, um outro estudo na Inglaterra, da estudiosa Joan Woodward, também demonstrou coisas parecidas, e ela chegou à conclusão de que organizações eficazes compatibilizam estrutura e tecnologia. Bom, então, a gente vai chegando à conclusão de que a teoria contingencial ela vai mostrando para a gente que uma organização eficaz ela depende do equilíbrio ou da compatibilidade entre estratégia, estrutura, tecnologia, necessidade das pessoas e o ambiente externo. Então notem como há uma mudança bastante evidente e bastante importante numa concepção mecanicista, né, que tem uma perspectiva de sistema fechado, da porta para dentro, como a gente diz. Bom, o estudo que muda, que demarca fundamentalmente a teoria contingencial é o estudo de Lawrence e Lorsch, dois pesquisadores de Harvard, e eles fazem seu estudo baseados em duas ideias. Primeiro, diferentes tipos de organizações são necessários para lidar com diferentes condições de mercado de tecnologia. Essa é a primeira ideia, né? A primeira hipótese aí que vai levar eles a estudar. E segundo, as organizações que estão em ambientes incertos e turbulentos, elas precisam ter um grau maior de diferenciação interna, ou seja, ter departamentos com características diferentes. Bom, ao estudarem isso empiricamente, irem lá para entender como isso estava acontecendo, Lawrence e Lorsch chegaram a algumas conclusões. A primeira é da necessidade de variar os estilos de organização entre as subunidades organizacionais, segundo algumas características. Então, departamentos, unidades organizacionais diferentes, elas vão ter, ou elas necessitam, ou para serem eficazes, elas têm que ter estilos de organização diferente, a depender de algumas de suas características. A outra perspectiva é que diferentes circunstâncias ambientais, demonstram que em diferentes circunstâncias ambientais, determinados tipos de organização, eles são mais capazes de sobreviver do que outros. Então, a depender desse ambiente, a gente tem tipos de organizações que conseguem sobreviver de maneira mais eficiente. Bom, com o andamento da teoria contingencial, outros estudos começaram a surgir e focaram em características específicas. Por exemplo, na variedade de tipos de organizações. Mietzenberg é um nome de um estudioso bastante reconhecido na área que tem vários trabalhos nesse sentido. Entre os anos 60 e 80, esses estudiosos eles buscaram especificar as características organizacionais e de que forma essas organizações elas lidavam com diferentes atividades e em condições ambientais diferentes, né? Estudos de caráter comparativo. Bom, ao surgimento também da perspectiva da saúde organizacional e do desenvolvimento organizacional, algo que ficou conhecido no campo da consultoria, no campo prático, aí como desenvolvimento organizacional, DO, né? Esse conjunto aí de pesquisadores e práticos, eles utilizaram as descobertas dos teóricos contingenciais, o enfoque sistêmico e criaram modelos de diagnóstico e modelos normativos, né? Então eles buscavam ali entrar nas organizações, entender, identificar os distúrbios e prescreviam soluções, mais ou menos ao espelho de um médico, né? Há ainda a questão da seleção natural, né? Alguns estudiosos desenvolveram pesquisas buscando entender como os ambientes selecionam as organizações por meio das análises das populações, das organizações e da noção de ecologia, bastante influenciados pela teoria da evolução de Darwin. Então, a perspectiva é de que as organizações, elas, para sobreviverem, elas têm que adquirir recursos. Esses recursos, eles são escassos, então essas organizações estão sempre em competição. E nesse conjunto aí, o ambiente é um fator crítico. Há ainda a perspectiva da ecologia organizacional. Nessa perspectiva, se enxerga que as organizações, elas são capazes de influenciar a natureza dos seus ambientes. Então, começa a entender também que as organizações, elas podem agir em conjunto e influenciar esse ambiente no qual elas estão ali inseridas. Então, os ambientes, se tem a visão de que os ambientes, eles são negociáveis, eles não são algo dado, né? E eles não são essa força externa independente, mas eles também fazem parte dessa relação organizacional. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar das forças e limitações dessa metáfora. Enxergar as organizações como organismos, né? Fazer esse paralelo com a natureza. Bom, as forças são que esse tipo de metáfora nos ajuda a entender as relações entre as organizações e os seus ambientes, em tratar as organizações como sistemas abertos. Em segundo lugar, nos ajuda a entender que a principal atividade das organizações é sobreviver. Em terceiro, as organizações, elas podem ser vistas como um processo de interação que deve ter um balanceamento interno e também uma relação balanceada com o ambiente externo, essa dupla relação interno-externo. Em quarto lugar, diferentes espécies de organizações existem, então, ou seja, há um conjunto de opções para as organizações. Em quinto lugar, as formas orgânicas de administração e gestão, elas são mais relacionadas com os processos de inovações. Em sexto lugar, a metáfora dos organismos nos trouxe bastante contribuições à teoria e prática do desenvolvimento organizacional que a gente já comentou anteriormente. Por fim, em sétimo lugar, a ecologia, essa visão de ecologia, permite compreender melhor as relações interorganizacionais. Bom, agora vamos às fraquezas. Em primeiro lugar, as organizações, elas são produtos de visões, de ideias, de normas, crenças. Então, é diferente a gente comparar as organizações, que são esses produtos aí, né, do cérebro humano, com a estrutura material da natureza, dos organismos, aquilo que a gente consegue enxergar na natureza e nos organismos. Em segundo lugar, as organizações e seus membros, como dependentes das forças que operam no mundo, a gente acaba identificando, então, que as pessoas, elas simplesmente reagem a esse ambiente, em vez de a gente reconhecer que elas também são agentes ativos. Então, essa metáfora acaba nos levando a dar esse forte peso, né, ao ambiente, ao ambiente organizacional. Em terceiro lugar, entende-se que as organizações, elas não são funcionalmente unificadas, assim como são os organismos na natureza. E em quarto lugar e último, há um perigo bastante evidente de se transformar essa metáfora numa ideologia. Ou seja, nós temos que enxergar dessa forma, a organização, ela deve agir dessa forma. Esse dever ser, esse deve ser, ele é muito perigoso quando a gente está enxergando ou tentando analisar a realidade, porque a gente já começa a ter essas ideias pré-concebidas e ver ali o problema e etc, e entender que deve ser de uma forma e não enxergar as perspectivas que estão envolvidas ali naquele problema ou naquela situação organizacional. O episódio de hoje, a gente contou com a referência bibliográfica do livro Imagens da Organização, de Gareth Morgan, editado pela editora Atlas, mais especificamente o capítulo 3, chamado A Natureza Entre Cena, as organizações vistas como organismos. Também tocou aí no nosso episódio de hoje o tema do seriado The Office, e a música de fundo é Carmen Habanera, do compositor francês Georges Bizet. Valeu, até a próxima!